pra que doido. Vai, vai, vai, vai. A minha ex quer virar minha amiga. O que é que tu quer? Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Lá vai! Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. E pra cantando! E pra cantando! Idiota! Idiota! Idiota! Idiota! Vai fogo! Vai fogo! Agora é balinha! Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Vai pro croco. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta e manda embora de casa. Você, você, você, você. Daquele jeito. Feliz da vida! Joga, joga, pra cima! Joga! Nenê, põe a Trevo Esporte aí na tela, meu irmão! Patrocinador oficial! Bora, Isaac, rock doido! Bora, bora, bora! Deixa o Nenê dar um jeito lá! Prepara! 5, 4, 3, 2, 1, agora! Hoje aí é. Não vamos. O quê? Eu nem sei de quem é essa festa. É nossa. Eu nem sei de quem é essa festa. Achei meu DJ pra trás e invadiu. Bora comer. Entre comemorar a vara xereca. Vara xereca. Vara xereca. Onde tu tá? Eu tô no croco. Eu tô no croco. Eu tô no croco. Tu tá no croco. Patrese. Detona tudo. Agora tô num beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida. Quer cantar? Então bora. Só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Em breve eu vivo rir da sua cara e vou ver você jurar me pedindo perdão. Empresário Rafael Lamar! Aí, Rafael! Tá comigo, garoto! O Alisson também, o Mike! O Naldo! O Jonathan! A família Roma da Cabanagem! E o presidente! Joel, só aqui! Bora pra cima! Não para, não para! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem! Beija sua primeira dama, Carol. Não se entregar. Tá muito alegre do Juruna. Pra cima, negação. Não, vem Rock 2, você quer saber, cara. Olhares sedutores. Vocês, vocês. Mas veio você. O homem do relógio. Edu, acessórios. Hoje é acessório. Edu, show produções. Mas veio você. Pra me ensinar o que é o amor. Olha o batidão, olha o batidão. Açaí da hora, é verdade. Açaí da hora. Patrocinador também aqui do Baile do Pa 13. É um açaí da hora. Esse meu parceiro Caio, gente boa, moleque. Bora, Caio. Meu gerente, porra, porra. Fechadão com o baile. Pena que o neném não veio hoje. O patrocínio não tá saindo na tela. A gente tem no Brasil. Bora lá. Cadê o neném, Thiaguinho? Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Ela tá no Puguinha. Vestida lindo. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Tu vai beber, dá na bebida. Tu vai fuder. Tu vai beber, tu vai fuder. É doido. Na bebida. Lá vai, lá vai. Oi, tem puta pra lá, pra cá. Tem puta pra lá, pra cá. Tem puta pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pra tropa aí que tá no camarote aí. Bebida na mão, bota pro outro aí. Eu tô voando alto. Gustavo, aquela base. Trabalhando dobrada, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, ela está me querendo. Sabe que o Pa 13 é o cara do momento. Diário das produções. No tanto que eu te dei amor, no tanto que você não deu valor. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. Aí novinha, vai! Ali as novinha não. Artista e o homem do baile. E o DJ Pa 13. E a Franciane Lima tá no berço hoje. Parabéns. Aniversário dela hoje aqui no Caribe. Já sabe. Seu amor, Lucas. Disse que na... Como é que é? Super na produção. E aí, Felipe? Guires também, o Igor. O Ayrton. Isa também, do Tapanã. Galera comigo. Vamos detonando, detonando, detonando. Quebra, quebra, quebra, quebra. 3, 2, 1. Você partiu. Sandrinha. É o baile do Patrese. Se liga! Agora vai sofrer na minha mão. Provado seu desprezo e solidão. E sua canela vai! Puxa lá nas costas, nas costas, nas costas. Radinho. Bora, Lobinho, bora, Lobinho! Cintura, cintura. Bora, Lobinho! Olha assim pra trás, olha assim pra trás. Esse pra trás, é o DJ Paulinho. DJ do Pará. Sabe a primeira vez? Me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei. E aí? De onde vem? Aí, D2. Fala, Bruninho. Não quer parar de acelerar. E sem querer, eu vou te buscar. Em pensamento. Canta aí! A luz em caminho, se estrela. Que faz lembrar daquela noite de amor. Em meus braços você adormeceu. Sabe, aquilo foi a diz. Como Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Cadê você? Quero de novo te amar. Yeah! Eu vivi com você. Lá vai mais uma. Qual foi, Pitor? Com amor, amor. Get it! vai. Está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque se foi. E agora? E agora passo os dias a esperar. Com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando o mar. Volta pra mim, aonde está? Meu parceiro empresário Isaac! Sempre com a gente do Crocodilo! Isaac! O homem da Trevo Esporte, meu irmão, o empresário Isaac! Tamo junto e misturado no baile do Batés. Alô, Isaac! É nós, garoto no Trevo! O Filipinho! A Smolder! Cezinha também! Olha isso aqui, ó! Que a culpa! Para de postar as coisas pra me convencer que você tá bem, viu? Caribe até sexta manhã! Hoje vai! Eu te conheci depois que a gente lavou. Será onde é que a... Até sexta manhã, o Caribão! Hoje domingo! Agora eu tô aqui, no bar de curutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Diz agora! Eu vou trocar meu celular numa catijolão que só manda mensagem e faz ligação se eu ver. Traz o um vídeo seu, sei que eu sou remista, pô. Feliz, não corre. Certeza que a minha vida vai dar por um triste. A galera do Remo tá feliz. 1-0 hoje. Tudo certo? Tudo tranquilo? Jeguete. Assessoria do Wagner DB. Que só manda mensagem. E faz o Diego é muito atentado, moleque. Mas o vídeo seu. Fala do Jurunos também. Sendo feliz. Certeza que é minha vida, minha vida, minha vida. E aí, gente? DJ!